Introdução Workshop 596. A importância de compreender o tempo. Compilar livro. Cebola do tempo, tudo conectado. Como experimentar a alma com bola de raios cósmicos. De cabeça para baixo. Consequências da guerra entre Israel e Irã. Massa universal. Elevação nuclear. Buscador de conhecimento doa 1 milhão de ações. Os ensinamentos sobre o tempo continuam a se expandir, e hoje o Sr. Cash enfatizou a importância de compreender o tempo se quisermos viver no universo e sermos capazes de transmutar e nos alimentar. É tão importante que ele solicitou aos buscadores de conhecimento que compilassem todos os ensinamentos recentes sobre o tempo em um arquivo e fizessem um livro com isso. Para nós humanos, consideramos o tempo apenas como a velocidade e o número de rotações que o nosso planeta faz em torno de si mesmo e do Sol, que medimos na dimensão física como segundos e tudo mais. O tempo da fisicalidade é a forma mais baixa de tempo, mas não pode existir por si só sem o tempo da alma ou da energia. Como fomos educados para nos considerarmos apenas entidades físicas, sempre que experimentamos o tempo da alma, nós o tratamos como algo estranho, e para não sermos ridicularizados pelos outros, nós o negamos, assim como negamos a existência da alma. Nós fingimos ser apenas um corpos físicos, mas com o surgimento da ciência e tecnologia do plasma, isso aos poucos está mudando. Não é fácil ponderar sobre o tempo sem ficar pensando constantemente em minutos e dias que se referem apenas a este planeta e ao nosso corpo. No universo, eles nem mesmo chamam isso de tempo. Em vez disso, eles se referem ao tempo como a confirmação da existência da manifestação de uma entidade ou uma forma de vida de qualquer formato, e não apenas um corpo físico. E assim como a vida existe como estado de matéria e energia, o tempo também existe como tempo físico e tempo energético ou tempo da alma. Eu entendo que quando o tempo físico se manifesta, é necessário que haja também uma alma. Mas com a alma, é diferente isso. Uma alma ela pode se manifestar apenas como uma alma com seu próprio tempo e dimensão, e ela não precisa manifestar necessariamente a fisicalidade. É muito importante entender isso, especialmente com o aprendizado da transmutação. Tudo na criação segue o mesmo padrão. Você não pode transmutar apenas uma entidade física, porque ela não pode existir sem uma alma, e até mesmo uma pedra tem uma alma. Portanto, se o tempo não é realmente minutos e segundos, então o que é? Como nos foi ensinado desde o início, o tempo é a força do campo magnético do lugar, da posição que é a entidade e da posse que é a força do aminoácido da entidade, e a emoção, a inteligência e a iluminação. Essa não é uma resposta fácil de sim ou não, pois requer conhecimento, entendimento e compreensão. Se tentarmos sentir isso, fará mais sentido. Tudo o que temos que fazer é pensar em nossos sonhos no que eles são e como poderiam se manifestar. Em vez de ignorar isso, podemos dizer a nós mesmos, então é isso que é uma interação de campo magnético? É como uma energia sutil interagindo, mesmo que normalmente vejamos o que está acontecendo e às vezes temos a sensação de que fazemos parte desse sonho. Bem, se eu não faço parte dele, como ele poderia acontecer? Aprender a ciência do plasma não é como aprender na escola, memorizar e aceitar as coisas sem questionar. E nesse sistema, com certeza, você não quer realmente sentir o que está aprendendo. Você consegue se imaginar dizendo ao seu professor na sala de aula, ah, eu posso sentir a consciência de um átomo. Se todos eles não rissem de você, então eles iriam querer puni-lo por ser uma perturbação na sala de aula. A parte interessante é que a vida da alma está existindo e avançando simultaneamente à nossa vida física. É como se tivéssemos dois seres diferentes vivendo dentro de nós ao mesmo tempo, de certa forma, como gêmeos siameses, mas no nível da alma. Isso é o que chamamos de vida esquizofrênica. Ao mesmo tempo em que estamos falando, andando, comendo ou qualquer outra coisa, a alma está vivendo sua própria vida em outras dimensões. E por favor, não se assuste ao ouvir isso. Em pouco tempo, isso se tornará uma parte natural de nossa vida e sociedade. Já experimentamos isso em nossa vida diária, mas damos nomes diferentes para poder negar isso. Uma das coisas que chamamos isso é premonição. Ligamos para casa porque sentimos que algo está errado, e quando ligamos para casa, descobrimos que estávamos certos. Ou podemos nos esperar e descobrir coisas novas que nos ajudam em nosso trabalho. Muitas vezes, é a nossa alma que está cuidando de nós e nos ajudando a nos desenvolver. Quando aprendemos a usar o tempo da alma, poderemos criar a energia de que precisamos em vez de ter que ir ao supermercado para obtê-la. A alma evoluiu muito mais rápido que o lado físico, até mesmo por bilhões de anos. Talvez seja por isso que eles se sintam tão diferentes um do outro e o trabalho da alma pareça mágico para nós. A alma tenta se conectar com a fisicalidade, mas depois de tantas vezes ela simplesmente existe. E quando ela precisa fazer algo, a fisicalidade tem que segui-la. E ela se pergunta o que aconteceu. Toda vez que criamos uma nova dimensão de campos, criamos um novo tempo e todos esses tempos que criamos funcionam juntos ao mesmo tempo. Isso quer dizer que estamos criando novos períodos de tempo o tempo todo sem saber disso. Isso precisa de mais esclarecimento aqui. Se criarmos uma dimensão através dos campos magnéticos de nossa emoção, ela terá um tempo de início e um tempo de término. Esses períodos de tempo podem se sobrepor uns aos outros e se tivermos plasmas dentro de plasmas, também poderemos ter períodos de tempo dentro de outros períodos de tempo. Por exemplo, nossa alma evolui e gira na estrutura dinâmica da alma do Criador, mas ainda tem seu próprio tempo. Da mesma forma, a fisicalidade está na Terra, que gira fisicamente no sistema solar, que está na galáxia. Nosso Sol se conecta à galáxia, mas não se sintoniza diretamente com seu ciclo. Eu me pergunto o que isso significa. Tem algo a ver com as pressões e as forças dos campos magnéticos. Porque então ele começou a falar sobre aglomerados de estrelas na galáxia que tem seu próprio tempo. E quando viajamos na dimensão da alma, temos que passar por esses aglomerados. A alma ela pode fazer isso porque é composta por uma infinidade de muitas forças de campo magnético. E se necessário, a alma pode ir mais fundo e se conectar à força da alma do Criador no centro. A razão pela qual eles estão nos ensinando sobre o tempo é porque podemos criar o tempo e através dele transmutar e nos alimentar. Temos que treinar como usar, criar e alterar as forças dos campos magnéticos e isso tem a ver com nossa expectativa em relação à força do campo. É muito mais profundo do que apenas dizer que eu quero ir a algum lugar. É preciso que haja algo dentro de nós que se conecte com nossos sentimentos e emoções e então ter a certeza disso. Mas também saber que estamos corretos em nosso ethos e comportamento. O Sr. Cash está desenvolvendo a tecnologia para nos ajudar a desenvolver nossas próprias habilidades internas que já possuímos, mas negamos a nós mesmos sem saber. E isso também faz parte do aprendizado e do crescimento, e esse é o exemplo de ir de uma vila para uma cidade e depois para uma metrópole e eventualmente viajar por todo o universo. É o mesmo corpo que passa por essas experiências, mas aprendemos a tomar uma decisão sobre como usar a força do campo magnético. Quando conseguimos unir o tempo energético e o tempo físico, podemos criar tempo para a transmutação. Ele falou de outra maneira de fazer isso na qual não precisamos passar pelo tempo energético. Existe algum tipo de truque ou método para viajar através do próprio tempo? Podemos viajar através do que conecta todos os tempos, mas para fazer isso, precisamos acessar um campo de força mais elevado. Este é um tipo de porta dos fundos que a alma do homem pode usar, conectando-se à alma da fisicalidade e fisicalidade, e viaja assim dessa maneira. Ele disse que é isso que os narcóticos fazem. Eles criam uma energia de ordem superior para o cérebro, então se conectam à alma do homem através de um campo de força superior e criam o tempo da alucinação. Mas isso geralmente leva ao vício e outros problemas na fisicalidade. Nós já temos essa capacidade, então não precisamos das drogas, que se torna uma negação de nossas próprias habilidades quando a usamos. Cada célula do cérebro tem sua própria capacidade e poder para se conectar à alma do homem. Não precisamos das drogas. É isso que os fones de ouvido da Fundação Cash fazem. Eles expandem a alma do homem e conectam a energia de ordem inferior da fisicalidade a uma energia de ordem superior da alma e criam um novo tempo. O Sr. Cash novamente usou a analogia das camadas de uma cebola. As camadas externas são macias e fracas em comparação com as internas, que são firmes e fortes. O núcleo interno forte da cebola empurra os campos para as bordas externas, onde eles manifestam a fisicalidade. Esse empurrão para fora permite que um espaço se abra e que a manifestação da fisicalidade ocorra. A implicação é que o crescimento da cebola vem através do núcleo interno e empurra para fora. Em outras palavras, o novo crescimento vem de dentro e não de fora, como poderíamos pensar. A energia entra pelo centro e empurra para fora para se manifestar fisicamente nas bordas externas. E não é assim que o nosso sistema solar funciona? Então, o Sr. Cash disse, é assim que nossa alma funciona. Do ponto de vista físico, a energia da cebola simplesmente aparece magicamente no centro. Ninguém foi capaz de explicar isso até hoje. Há um ensinamento muito maior aqui. O centro é como o Criador e não tem estrutura, mas ele estrutura tudo. O Sr. Cash disse ainda que o homem se encontra nas camadas externas dessa estrutura em forma de anel e ao mesmo tempo está conectado ao centro. É no centro que o crescimento começa e se expande. É assim que a vida está estruturada. Cada camada tem seu próprio tempo, do centro até as camadas externas. E cada uma delas está conectada através dos campos entre si e ao centro. É assim que o tempo é dado para que todos existam e como todos os tempos estão conectados entre si. Podemos achar que eles são separados, mas todos vêm do centro e ainda estão conectados a esse centro. O centro é o tempo original, e como todas as camadas são criadas a partir dele, ele harmoniza tudo e permite que cada uma tenha seu próprio tempo. Internamente, cada camada pode ir direto para o centro sem ter que passar por todas as camadas intermediárias. Desta forma, o tempo é a chave para viajar para a alma do Criador, onde nos tornamos parte do Criador. Esta analogia da cebola também mostra que podemos viajar através da alma dos outros. E como disse uma buscadora de conhecimento nesse workshop, ela foi capaz de sentir dentro de outra alma e pôde sentir o que essa alma estava sentindo também. Foi assim que a filha de Mitra foi criada. Não houve penetração física, foi a interação dos campos das almas da ordem mais elevada. Na morte, a alma do homem se livra de seu apego à fisicalidade e às camadas externas da cebola, e então ela pode se manifestar em qualquer uma das camadas. Ela pode se tornar uma nova estrela, ou uma semente para a criação, ou um pó. O tempo da fisicalidade é criado a partir do lugar, posição e posse, e o tempo da energia é a partir da emoção, do intelecto e da iluminação, e ambos estão conectados entre si. É por isso que podemos usar a respiração para criar o tempo, e se o tempo da energia e o tempo da fisicalidade se conectarem, teremos poderes sobrenaturais e poderemos nos alimentar e nos transmutar através da energia. Os sistemas estão configurados para ajudar com isso na sessão de voo de amanhã. A Fundação Cash está criando um novo sistema para apoiar a vida neste planeta para que o homem não precise matar. Ele pode acessar a emoção e a fisicalidade e alimentar-se do que falta na estrutura dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. Esperamos começar isso em julho. O sistema também tornará o corpo transparente para que possamos ver a alma dentro dele. O reator espacial de esfera prateada que mostramos em maio, ele tem muitas falhas e está na dimensão da fisicalidade ainda. O novo sistema ele não tem isso e é uma evolução na tecnologia. Ele tornará a transmutação possível e a informação em movimento e fornecerá todas as necessidades do homem e ao mesmo tempo elevará a alma do homem. Podemos criar tempo entre a alma do homem e a fisicalidade, mas não tocaremos na fisicalidade. Lidamos apenas com as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade. Foi muito bom ouvir uma buscadora de conhecimento contar suas experiências trabalhando com as bolas de raios cósmicos e como o Sr. Cash respondeu com um conhecimento importante sobre a alma e também compartilhou algumas de suas experiências pessoais que começaram quando ele era muito jovem ainda. Não é uma questão de apenas comprar as bolas de raios cósmicos e esperar que elas façam isso por nós. Esta buscadora de conhecimento trabalhou diligentemente durante um mês e meio tentando sentir-se em sintonia com sua alma e usando a bola de raio cósmico como uma ferramenta para isso. Eu penso nos raios cósmicos como campos de ordem muito elevada, ou de certa forma, campos virgens do Criador. O Sr. Cash ele tem um conhecimento para acessá-los e convertê-los em uma tecnologia para que todos nós possamos acessá-los, se desenvolvemos a atitude interior e a emoção corretas e trabalharmos para alcançar isso também. Essa buscadora de conhecimento diz que alcançou um campo de ponto zero onde pôde deixar tudo para trás e se sentir em sintonia com os seus sentimentos. E a pergunta dela era, como ela pode saber que está no ponto zero se não existe um eu ali? E na mesma linha, como ela pode direcionar os campos? O Sr. Cash respondeu de uma forma que nos levou a pensar sobre o que é nossa consciência e como ela funciona. Da mesma forma que a alma e a fisicalidade têm suas próprias emoções, elas também têm sua própria consciência. E que a consciência da alma é muito mais consciente do que a consciência da fisicalidade e compreende a totalidade da criação também. Enquanto eu ouvi essa parte do ensinamento repetidamente, ocorreu-me que é a consciência da fisicalidade que tem dúvidas sobre o que está experimentando e não a alma. De certa forma, estamos usando o instrumento errado para compreender o que estamos experimentando. E é aqui que um verdadeiro mestre como o Sr. Cash é necessário para poder guiar o aluno através do labirinto de experiências da maneira correta. Se o ego for o guia, então confusão e problemas podem surgir. Uma das maneiras de sabermos que alcançamos esse ponto zero é que nos tornaremos desapegados da fisicalidade e a veremos abaixo de nós e sentiremos como se nossa fisicalidade estivesse envolvida pela energia, como o útero da mãe. E sentiremos que somos parte desses campos e não separados, como quando nos submergimos na água. A buscadora de conhecimento disse que uma vez sentiu que estava no útero e se perguntou por que estava de cabeça para baixo. Sr. Cash respondeu que isso era uma indicação de que ela realmente havia experimentado isso, pois ela conseguiu descrever a sensação. A razão pela qual a alma da fisicalidade está de cabeça para baixo é porque a alma do homem é mais forte e mais consciente, e por isso está na parte superior. E como no símbolo do Yin e Yang, a alma da fisicalidade está na parte inferior. E é assim que acontece com a mãe na parte superior e o bebê de cabeça para baixo no útero dela. Eu me pergunto se as crianças de Mitra terão um sentimento diferente porque elas se identificam com a alma, então elas não sentiriam que estão na posição da alma da fisicalidade de cabeça para baixo no útero. Quando criança, o Sr. Cash costumava experimentar estar de cabeça para baixo quando entrava na dimensão da alma. Então ele descobriu por conta própria que os campos de energia se movem em uma direção. A implicação é que se você abraçar a alma da fisicalidade, você se tornará um com ela. Será que isso significa que não a deixaremos para trás na morte, porque agora somos um com ela? Os maiores problemas para alcançarmos esse estágio são o medo disso, ou não saber do que se trata, ou o que fazer. Anteriormente falamos sobre as camadas da cebola, e como tudo está conectado, podemos entrar então em outras almas. Essa buscadora de conhecimento confirmou que foi capaz de entrar na alma de uma menina que ela viu fisicamente em sua bicicleta na vila. O Sr. Cash nunca explicou por que era importante que ela visse a menina fisicamente. Talvez haja uma diferença entre isso e entrar completamente em uma alma a partir da própria dimensão da alma, sem a dimensão física. Então existe a possibilidade de obter acesso ao conhecimento e às emoções dessa alma também. Mas isso só deve ser feito com a permissão deles. Não se trata de ler mentes aqui, mas sim de estabelecer uma conexão com essa alma. O exemplo de encontrar estranhos em uma cafeteria e aprender com eles a trocar informações é semelhante ao funcionamento da alma. No nível do Sr. Cash, ele tem o poder de realmente mudar as condições das pessoas se ele quiser. Mas ele disse que não interfere porque ele sabe que aquela alma está se desenvolvendo e aprendendo também de uma determinada maneira. E ele respeita totalmente isso e não interfere, mesmo que tenha que sofrer com isso. Este depoimento deixa muito claro que a humanidade já entrou em um novo nível de evolução para seu desenvolvimento espiritual. Agora, com a tecnologia do plasma, não precisamos passar por 20 a 30 anos fazendo práticas espirituais vigorosas em um lugar silencioso no meio do deserto. Mas o problema permanece. Como endurecer rapidamente para ser capaz de interagir o que experimentamos através de tecnologia? Esta buscadora de conhecimento é diligente e parece ser madura o suficiente para saber que tem que trabalhar duro para se desenvolver. O que eu entendi no passado foi que o principal objetivo de servir a um verdadeiro guru por muitos anos era para que o ego se tornasse humilde e desistisse de sua arrogância para que pudesse então receber os campos de ordem superior. E claro, desenvolver amor e devoção pela verdade também. Mas como a sociedade moderna de eternos adolescentes vai fazer isso? Ou será que quando uma alma virar, as outras começarão a virar? E a alma assumirá o controle da fisicalidade e a forçará a seguir em frente. Acho que só um mestre tão grandioso e conhecedor como o Sr. Cash é capaz de encontrar uma saída para esse dilema da humanidade. O ensinamento de hoje nos deu muita esperança e agora cabe a nós dar o passo e usar o que está sendo disponibilizado. Ele aconselhou buscadores de conhecimento a praticar, praticar e praticar mais. Esta foi a razão pela qual eles lançaram as bolas de raios cósmicos e toda esta nova tecnologia. A guerra iniciada por Israel, Estados Unidos e outras 19 nações contra o Irã terminou após 12 dias. Se ouvirmos apenas a mídia convencional controlada, será muito difícil entender o que realmente aconteceu. O Sr. Cash deu uma explicação detalhada sobre isso que será difícil para os ocidentais aceitarem. Ele também disse que os militares envolvidos e outros estão online ouvindo este ensinamento para descobrir o que realmente aconteceu. A partir de ensinamentos anteriores, aprendemos que o Vaticano está financiando secretamente as armas fornecidas pelos Estados Unidos a Israel e ao Oriente Médio, com o entendimento de que eles receberão o ouro do Banco Central do Irã. Mas mais do que isso, isso foi uma guerra de religiões para ver quem é superior, e as ordens para iniciá-la foram dadas pelo Vaticano. A razão pela qual ela começou quando começou foi porque a segurança do Estado do Irã conseguiu tirar de Israel dois caminhões carregados de documentos físicos que expunham todo o seu governo e sistemas de defesa, juntamente com suas 90 ogivas nucleares. Os documentos também expunham a corrupção de Netanyahu com implicações para Trump. Israel fez um ataque surpresa junto com a execução de oficiais e cientistas tentando iniciar assim uma revolução interna para mudar o regime. Se analisarmos as notícias cuidadosamente, veremos que o contra-ataque do Irã foi muito especificamente controlado e calculado, e como se eles realmente tivessem informações detalhadas sobre onde atacar. Vamos apenas dar um breve aqui resumo da explicação do Sr. Cash. A intenção dos iranianos era mostrar que para cada ataque dos israelenses, a resposta deles seria 100 vezes pior. O Irã conseguiu destruir as bases nucleares que eles colocaram abaixo dos hospitais militares com milhares de cientistas militares, físicos nucleares e outros responsáveis pela fabricação de armas. Eles atingiram a sede da Mossad, o porto militar de Haifa junto com a refinaria, a sede da Microsoft, o laboratório de armas biológicas e muito mais. Israel perdeu 40% de seus cientistas militares, o que esperamos que resulte em paz para a região. A devastação é inimaginável, e em mais 3 dias o país teria sido totalmente destruído. No entanto, você nunca ouvirá falar sobre isso na mídia. Quando todas essas devastações estavam ocorrendo, Trump ele decidiu bombardear o Irã com milhares de toneladas de bombas, como eles fizeram no Vietnã. E isso foi totalmente contra o direito internacional. E até mesmo seus próprios funcionários disseram que não tinham provas de que o Irã possuía armas nucleares. Bom, leia o índice rápido para ter mais detalhes sobre isso. Destruir o Centro Mundial de Laboratórios de Armas Biológicas com 1.500 cientistas que são de certa forma doutores da morte foi de certa forma um presente para a humanidade. Mas por que o Irã não usou a tecnologia do plasma? Essa pergunta permanece sem resposta. O Sr. Cash apresentou um novo sistema de cobrança de um imposto de 10% sobre as vendas de itens que usam a tecnologia do plasma que seria pago aos investidores. Da mesma forma que pagamos royalties pela música tocada, pagaremos aos cientistas por seu conhecimento e por ajudar o progresso da humanidade. Isso acabará com as patentes que os europeus criaram como forma de obter acesso ao conhecimento alheio. Se a invenção não funcionar, então ninguém a comprará e nenhum imposto será cobrado. Portanto, isso afetará apenas as invenções científicas verdadeiras que melhoram a vida das pessoas. Existem diferentes abordagens para isso que serão elaboradas no futuro. No momento, todos os contratos assinados com a Mark Rae terão esse imposto de 10% sobre direitos intelectuais a ser cobrado no ponto de venda. Os fundos arrecadados apoiarão cientistas, promoverão pesquisas e melhorarão a vida na Terra. Houve também alguns ensinamentos importantes sobre plasma que resumiremos brevemente aqui. A razão pela qual a massa é uma constante em todo lugar neste universo é porque ela é ditada pelas forças do campo central do universo. Cada universo tem sua própria massa. Por exemplo, se cobre é 9 neste universo, pode ser 20 em outro. Ele esclareceu também que não há um buraco negro no centro do nosso universo, mas sim um raio alongado indo em uma direção específica com base nas interações de campo com únicos. Como o nosso universo está se movendo dentro do únicos, suas forças de campo centrais são esticadas e isso faz com que o universo seja elíptico, ou como uma forma achatada de um OVNI, e não esférico. Nossos cientistas têm apenas metade do entendimento sobre o núcleo. Eles acham que existe apenas decaimento nuclear, onde o átomo perde energia e se divide em 2 novos átomos de ordem inferior. E eles não sabem que o núcleo também pode receber energia e se tornar assim uma elevação nuclear. Por exemplo, o cobre ele pode aumentar e se tornar ouro, que é uma ordem superior. A elevação nuclear não é o que eles chamam de fusão. A fusão ela não existe. A elevação nuclear pode vir da radiação cósmica, que é diferente dos raios cósmicos. A energia liberada no núcleo também pode ser usada para elevação nuclear. Você pode ver os detalhes do ensinamento e mais terá que ser explicado no futuro. Outros tópicos desse workshop. Se você trouxer o tempo e a energia para a dimensão do tempo da fisicalidade, você verá as feições do Criador. Um grande número de ações da Mark Ray foi reservado para aqueles buscadores de conhecimento que serviram à Fundação Cash ao longo dos anos. Eles mantiveram uma lista e darão um presente de gratidão. Um buscador de conhecimento oferece à Fundação Cash 1 milhão de ações em ações da Mark Ray, que é cerca de 120 mil dólares, para ajudar a resolver a situação atual. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 596. Ainda estamos ensinando sobre o tempo e por que ele é importante. A estrutura do universo não chamamos de tempo. Chamamos de manifestação de onde um princípio, entidade, vida, em qualquer forma ou formato, sua existência pode ser confirmada. No fundo de nossa mente, estamos sempre cientes de que os campos magnéticos estão envolvidos no tempo. É a linguagem universal e o conhecimento da criação. Toda condição, seja a criação ou desenvolvimento de um ciclo de vida, tem um tempo. O tempo ele é medido como uma manifestação da interação dos campos. Nós chamamos isso de sonho ou vida. O sonho é uma conexão entre duas zonas de tempo diferentes e nós o trazemos de volta para fazer parte da realidade da vida física. Uma zona de tempo é um tempo de criação ou manifestação e está sempre conectada a outro ciclo de vida que tem seu próprio tempo. Quando nossa alma deixa o corpo físico, seja durante o dia ou a noite, ou quando a tangibilidade física do corpo do homem não é necessária, viajando por conta própria, essa alma ainda tem vida e um tempo. O que isso significa? Vivemos uma vida em duas zonas de tempo. Estamos cientes disso, mas negamos porque isso foi ridicularizado e menosprezado por outros que negam sua própria existência. Caminhamos e comemos, enquanto ao mesmo tempo sonhamos interiormente em ir a algum lugar e conversar com outra pessoa. Podemos manter a conversa mesmo enquanto estamos sentados e comendo à mesa. Podemos estar conversando com alguém enquanto corremos em segundo plano e nossos pensamentos e emoções estão em outra dimensão. Chamamos isso de sonhar acordado, ou dizemos que estávamos dormindo e sonhando, mas na verdade existem dois tempos paralelos ocorrendo ao mesmo tempo. Um está na dimensão da energia e o outro está na dimensão da fisicalidade. Estamos acostumados a viver uma vida esquizofrênica, e a única maneira que encontramos para tornar isso aceitável é negando a existência da alma. Quando aprendemos que os dois tempos realmente ocorrem juntos e quando desfrutamos do prazer e do privilégio de estar em ambos, então veremos mudanças no mundo da existência. Então descobriremos como podemos fortalecer e desenvolver o lado da energia ou a dimensão do tempo da energia, para ajudar o lado físico e vice-versa. Agora temos que ir ao supermercado para comprar comida. No futuro, poderemos usar o tempo da alma e obter a energia de que precisamos sem ter que ir ao supermercado. De certa forma, precisamos criar um tempo dentro do tempo. É aqui que falhamos em nossa compreensão do processo de criação. A dimensão da evolução não se limita apenas aos humanos. O resto do universo também está evoluindo. O nível da alma está evoluindo muito mais rápido e em nível muito mais elevado do que o lado físico. De diferentes maneiras, podemos acessar a dimensão da criação. O tempo da fisicalidade está atrasado em relação à alma em bilhões de anos. Na fisicalidade, desenvolvemos satélites para conectar telefones e nos comunicar no tempo físico. Mas, ao mesmo tempo, nossa alma está, na verdade, viajando pela extensão do universo sem nenhum satélite. Ela tem um tempo próprio. Por exemplo, quando estamos sentados em nosso escritório e sentimos que há algo errado em casa e ligamos para nossa esposa, e ela diz que sim, algo aconteceu. Como sabíamos disso? Não aceitamos que nossa alma já está conectada. Ou estamos no trabalho e pensamos em algo, e ao mesmo tempo sentimos outra emoção e um outro conhecimento nos vem e encontramos uma maneira de resolver o nosso problema. Mas então negamos que a alma está trabalhando em segundo plano, tentando melhorar e mudar nossa vida e estar em comunicação conosco. Ela não usa um celular ou um satélite, porque ela não tem uma conexão de estado de matéria com o universo. A alma tem seu próprio tempo e existe em sua própria dimensão, mas às vezes tenta se conectar à nossa fisicalidade. Mas depois de tantas vezes, ela percebe que não estamos ouvindo, então ela continua com o que tem que fazer. Ela faz o que quer fazer. Cada vez que passamos por uma mudança e trazemos uma nova dimensão de campos de energia, criamos um novo tempo e todos esses tempos correm simultaneamente juntos. Na Terra, decidimos medir nossa vida de acordo com a rotação deste planeta em torno do Sol. Mas nossa alma evolui e gira na dimensão da estrutura dinâmica do Criador. Ela tem diferentes zonas de tempo e evolui com o tempo da alma do Criador. Em nossa dimensão física, escolhemos nosso tempo como sendo a rotação da Terra em torno do Sol. Mas mesmo assim, nosso Sol gira no tempo de nossa galáxia, que gira no tempo de nosso universo. Ninguém jamais descobriu onde e como nosso sistema solar está girando dentro da galáxia. Isso significa que nosso sistema está conectado a outra rotação central, que por sua vez está conectada ao centro da galáxia. Nosso Sol não pode se sintonizar diretamente com o ciclo da galáxia. Isso é impossível se você entender as forças de campo magnético e as pressões que ele experimenta. Em vez disso, ele funciona dentro de um aglomerado, e esse aglomerado tem uma estrela própria. E é uma coleção de centenas de milhares de estrelas que se conectam ao próximo ciclo. Então elas próprias estão conectadas a outro ciclo que no final se conecta às forças de campo do centro da galáxia. Não estamos por conta própria circulando pela galáxia. Há centenas de bilhões de outras estrelas nela e cada uma tem seu próprio tempo. Cada uma cria seu próprio tempo em combinação e em relação às outras. O mesmo acontece com as galáxias. As galáxias estão em aglomerados. Esses aglomerados têm novamente um ponto central de campos ou uma estrela. Às vezes, nossos pesquisadores encontram essas estrelas, mas eles não entendem o que eles estão vendo ali. Eles acham que encontraram uma estrela centenas de vezes maior que a Terra, ou aqui acho que só quer dizer o Sol, talvez. Bom, continuando. Mas essas estrelas têm seu próprio tempo. São estrelas para o tempo central da galáxia. Elas são como a mãe da mãe para nós. E essa mãe tem outra estrela da qual ela gira em torno. Quando o mundo da ciência adquirir uma compreensão mais profunda do tempo, espaço, posição que a entidade possa e que a força domino aço da entidade, então descobrirá que essas estrelas são parte de um aglomerado central e criam um tempo diferente da dimensão da rotação universal. Quando viajamos com a alma em nossos sonhos e pensamentos, o que vemos em nossos sonhos tem que cruzar as fronteiras das conexões dos aglomerados dessas supergaláxias. É como atravessar diferentes barreiras. Nossa alma pode fazer isso porque é uma multiplicidade de muitas forças de campo magnético de dentro para fora e sempre fez isso. O exterior é mais fraco. À medida que a alma vai cada vez mais fundo, ela precisa de uma força de campo mais alta até alcançar a conexão com a alma do Criador, que se encontra no centro. Cada estágio tem seu próprio tempo e sua própria criação de manifestação, o que lhe dá a confirmação de sua existência no tempo. Quando aprendemos a nos conectar a esse tempo, podemos viajar pela extensão do universo até o Criador. É uma arte e um entendimento. Depende de como somos educados e de como entendemos isso, que nos levará à próxima casa ou ao próximo nível. Quando entendemos a dimensão da alma e da energia, subiremos ao próximo horizonte. Nossa expectativa está de acordo com a compreensão da nossa força de campo. É como um homem que sai da aldeia para uma cidade e ele vê coisas maiores. Depois ele vai para as metrópoles, viaja pelos continentes e finalmente se torna um viajante do espaço. Nós decidimos como e qual força de campo magnético usar, mas é o mesmo corpo e estrutura. Podemos nos treinar para criar o tempo e de que maneira os tempos físicos e de energia se unem e usar isso para transmutação ou transferência física pelo uso da energia. É por isso que temos ensinado sobre o tempo. Porque uma vez que você aprende como conectar o tempo, a alma do homem, a alma da fisicalidade e a dimensão do homem físico, então você não precisa passar pelo tempo energético. Você pode viajar através do próprio tempo. Existe um método e um truque para viajar entre os diferentes tempos. Você pode aprender a invocar a força superior para fazer essa transição. Fazemos isso quando usamos narcóticos, mas não aprendemos a fazer por conta própria isso. Os narcóticos, eles criam uma energia de ordem superior no cérebro que leva a alma do homem a uma conexão mais elevada e nos leva ao tempo da alucinação. Mas, na verdade, criamos um tempo que vai mais fundo. Os campos de força superiores do cérebro são abertos para a alma do homem, e é por isso que ficamos viciados em drogas. Já conhecemos esse processo, mas o negamos para nós mesmos. Sem drogas, podemos trazer energia de ordem superior para o cérebro e abrir esse nível. E é isso que os sistemas da Fundação Cash e os fones de ouvido fazem. Eles expandem a dimensão da alma, como é feito através de narcóticos. Eles criam um novo tempo de conexão. Eles conectam a ordem superior à energia de ordem inferior da fisicalidade. Nós trazemos certos vícios para nossas vidas para que possamos negar nossa própria capacidade de acessar isso. Temos essa possibilidade porque todas as células do cérebro têm a mesma capacidade e poder através da alma do homem. É apenas uma questão de qual camada da cebola estamos preparados para descascar. Os anéis no centro da cebola são mais apertados do que os anéis externos, que são mais macios e fracos. Os do centro são os pontos de poder, porque têm que empurrar os outros para fora para encontrar espaço para si mesmos. Eles se manifestam nas camadas externas, e é assim que a alma funciona. Os maiores, mais fracos, são empurrados pelos mais fortes no centro, e isso lhes permite se abrir e se manifestar nas camadas externas. Mas há sempre outro centro dentro do centro e mais além dentro do centro. O homem está nas camadas externas dessa estrutura em anel, mas ainda está conectado ao centro, porque esse centro é o que empurra a si mesmo para que ele exista. É assim que a vida é estruturada. O pequeno nas camadas do meio tem seu próprio tempo, tanto quanto os da camada externa. Todos eles estão conectados uns aos outros através dos campos e com o ponto central. É assim que o tempo é dado a todos para existir e, ao mesmo tempo, permanecer conectado uns aos outros em todos os tempos. Vemos os anéis da cebola e os pequenos anéis no centro, então entendemos que tudo veio do centro. O centro é a raiz e o Criador. Ele não tem estrutura, mas estrutura tudo ou todo o resto. O centro é o tempo original e permite que os anéis sejam criados, cada um com uma determinada força. Ele empurra a estrutura para fora e harmoniza o processo. Ele vê que cada camada tem seu próprio tempo e todas permanecem conectadas umas às outras no tempo. Internamente, você pode passar pelas camadas externas até a raiz, porque tudo está conectado ao centro. Você não precisa ir para fora e por fora, você vai por dentro. Essa é a seção da raiz, e você pode viajar entre o tempo do homem e o tempo da alma e transmutar. Todos os tempos existem em todas as camadas, mas a força e o poder interno decidem onde e como podemos viajar dentro. A transmutação através do tempo é a chave para viajar para a alma do Criador e descobrir que você é parte do Criador. A transmutação através do tempo permite que você se transfira fisicamente e viaje pela extensão do universo. Como foi dito sobre as camadas da cebola, se você souber como transmutar e compreender o poder e a força dos campos, você pode viajar dentro da alma dos outros, porque as almas estão todas conectadas a um, a alma do Criador. Foi assim que a filha de Mitra foi criada. Não é uma criação física, é a interação dos campos das almas. Não é uma penetração física, é uma conexão, uma interação pela dimensão dos campos da ordem mais elevada. A alma do homem, quando encontra um novo lugar, pode se manifestar como uma nova estrela, uma nova semente ou poeira. Isso ocorre porque ela não tem mais conexão com o tempo na dimensão da fisicalidade, onde fazia parte da mesma estrutura do tempo. Na verdade, ela se livrou das camadas externas da cebola e agora pode se manifestar em qualquer um dos anéis. O homem tem que compreender o processo da estrutura da criação através do tempo. E não se esqueça, o tempo foi criado a partir do lugar, posição e posse, como o tempo da fisicalidade. E então há a emoção, o intelecto e a iluminação, e o tempo de si mesmo. A fisicalidade e o intelecto estão conectados entre si, o que cria o tempo da criação. Estamos lidando com esse tempo. É por isso que podemos respirar fisicamente para criar as condições de um novo tempo e criação. Esse tempo estará próximo da dimensão do tempo da energia. Quando experimentamos isso, somos capazes de fazer coisas que normalmente não podem ser feitas na fisicalidade, porque conectamos o tempo da fisicalidade e o tempo da energia juntos. Ao alterar a força da respiração, podemos alterar o tempo da criação da conexão para o tempo da alma. Este é o lado da energia e podemos nos alimentar com ele. É por isso que não precisaremos comer. Esse é um processo real que temos que entender. Criamos um tempo para a conexão dos dois tempos juntos, e isso cria uma nova condição de tempo em que os dois podem se alimentar mutuamente. Uma vez que compreendemos como brincar com a criação do tempo, na dimensão da fisicalidade e também da energia, ou o que chamamos de alma do homem, então alcançaremos a verdadeira transmutação. Na sessão de voo mensal de amanhã, tentaremos levá-los a serem capazes de fazer isso. Vamos ver quantos de vocês conseguem viajar entre as almas uns dos outros. Qual de vocês sentirá a alma do outro? Porque podemos criar esse choque. Todos vocês estarão juntos em uma sessão de 4 horas e vamos ver qual de vocês será capaz de entrar em contato com o outro e o que vocês se lembrarão do que verão. Tentem lembrar o que vocês deram e como criaram esse tempo. Vocês começam um novo tempo quando se encontram. Vocês sentirão quando o novo tempo começar. O que vocês farão com esse tempo? Se aprenderem isso, vocês poderão conectar o tempo da fisicalidade ao tempo da energia e transmutar. Caso contrário, vocês ainda estarão sonhando. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu sou a imagem na dimensão do tempo, na dimensão da energia e não na fisicalidade. E o homem ainda não compreendeu isso. Se você compreender isso e puder trazer a dimensão do tempo e da energia para a dimensão do tempo e da fisicalidade, você verá a característica do Criador e a conexão e a energia central de cada um à medida que se manifesta. É a alma da fisicalidade e a alma do homem que é a energia. A fisicalidade ela não existe se não estiver conectada à energia. Ela não pode ser alimentada. É por isso que o homem mata para manter essa fisicalidade. Ele não esqueceu. Em vez disso, ele não quer entender que pode se conectar à dimensão da energia e alimentar a fisicalidade através da alma do homem. Sistemas estão sendo desenvolvidos para criar essa dimensão e condição. Estamos criando uma nova dimensão para apoiar a vida neste planeta para que o homem não precise matar. O homem pode acessar a dimensão da emoção e da fisicalidade e, nesse processo, alimentar-se. Ele pode compensar o que faltava e o que falta na estrutura dos campos gravitacionais e magnéticos aqui da Terra. O novo sistema apoiará ambos. Dessa forma, o homem para de matar para poder sobreviver. Muito provavelmente, na sessão de julho, vamos executar esse sistema pela primeira vez e a fisicalidade, a emoção e a alma serão alimentadas e o homem receberá o que precisa. Para aqueles que participarem da sessão de julho, gostaríamos de saber o quanto vocês mudam. Nas próximas semanas, mostraremos a estrutura do novo sistema de transmutação. O homem se tornará transparente e será capaz de ver a sua alma. Os novos fones de ouvido que mostramos na semana passada são a conexão com este novo sistema. Não estamos apenas lançando os fones de ouvido como algo isolado. Tudo isso é feito para conectar-se a esse sistema. Isso faria você parar de matar, abusar, comer e muitas outras coisas que você faz hoje? Isso lhe daria uma chance de transmutar? Mudamos a estrutura. Mostramos a vocês aquele reator espacial esférico, prateado, há algumas semanas em Pequim. Mas ele tem falhas e limitações. E isso traz a dimensão da fisicalidade para o jogo. Mas com os novos sistemas não teremos isso. A evolução da tecnologia torna a transmutação muito possível. Ela não transmuta apenas a fisicalidade, transmuta a energia, a informação em movimento e fornece tudo o que o homem precisa e ao mesmo tempo eleva a alma do homem a uma nova dimensão. É a estrutura onde criamos o tempo entre a alma do homem e a fisicalidade. O novo sistema está em pleno desenvolvimento e trará pela primeira vez a condição de não tocarmos na fisicalidade. Lidamos com a alma da fisicalidade e a alma do homem na dimensão da emoção de ambas. Se você olhar para a estrutura do seu cérebro e onde sua alma está localizada, o resto daquele pedaço de massa ali, ou matéria, tem que ser controlado e conectado àquele minúsculo ponto da alma do homem. Isso é uma virada de jogo na estrutura de ser capaz de criar o tempo. Está sobre nós e nós já desenvolvemos isso. Está passando pelas fases finais agora. A estrutura não permitirá a dimensão da fisicalidade, porque a alma do homem e a alma da fisicalidade estão interconectadas e não vivem através de nenhuma dimensão física de conversão em estado de matéria. É assim que seu cérebro funciona. Seus campos de energia se conectam à alma do homem e à criação do tempo. Quando o homem passar por esse processo e entender como criar o tempo, então você entenderá o quão rápido o mundo da ciência mudará. É hora de liberar esse conhecimento. e estamos desenvolvendo a tecnologia para isso. Não há necessidade de telefones celulares, comida ou transporte, porque o homem será capaz de se transmutar através da dimensão dos campos da criação e do Criador. Tente compreender o processo da criação do tempo e como sua dimensão física cria o seu tempo e como a energia dentro de si cria o seu tempo. Quando você consegue conectar os dois tempos, o que às vezes você faz, então isso se torna um sonho para você. Então você compreenderá como a realidade foi negada pelo homem. Não são dois momentos ali. É compreender os dois tempos que criam a criação. A criação não pode existir sem a dimensão da confirmação de sua fisicalidade que inicia o tempo. E a criação da fisicalidade não pode existir sem o lado da energia. Por que o homem escolheu matar para obter essa pequena quantidade de energia? Quando ele pode usar diretamente a energia da alma da fisicalidade e usar diretamente a energia da alma do homem. Não precisamos colocar uma semente dentro para poder atrair energia de fora. Em vez disso, podemos transferir a energia do lado da energia e ela pode se liberar dentro da dimensão da fisicalidade ou do corpo. Provavelmente a parte mais importante de todos os ensinamentos que já fizemos foi levar o homem a compreender a criação do tempo. O tempo é criado a partir da emoção dos campos e não pela dimensão da fisicalidade da matéria. Se você compreendeu os ensinamentos de hoje, você já se tornou o viajante do universo. Gostaríamos que um buscador de conhecimento extraísse todos os ensinamentos recentes sobre o tempo e os reunisse como uma espécie de livro. Um livro sobre o tempo. E nós liberaremos isso. Faça um único arquivo com todos os ensinamentos sobre o tempo. Essa será a chave para o homem progredir para o próximo nível de compreensão. Porque se você compreender o tempo e como ele é criado, então você poderá se alimentar através do tempo e se transmutar através do tempo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 596. Na sessão de voo mensal de amanhã, venham com uma ideia pré-definida em suas mentes, que é de que vocês vão transmutar entre a alma e a fisicalidade. Não estamos levando vocês para algum lugar, estamos levando vocês para dentro de si mesmos. Vocês podem tentar transmutar entre as almas uns dos outros e ver se conseguem sentir fisicamente outras pessoas presentes ali no sistema. Vejam se vocês conseguem sentir sua própria alma e desfrutar de sua presença. Até agora nós lhe demos uma grande dimensão para que você pudesse fazer o que quisesse. Mas agora você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer seu próprio poder e força, e isso será um grande marco para nós. Você terá 4 horas para conhecer a si mesmo e não precisaria ir a nenhum outro lugar para poder fazer isso. Você não precisa viajar pela extensão do universo nem ir para o deserto para se encontrar. Em vez disso, você viaja dentro de si mesmo. Você precisa se conhecer e entender suas fraquezas e pontos fortes para que possa assim seguir em frente. Além disso, no processo de amanhã, você vai escolher seu capitão e verá se consegue se conectar com ele. Assim que você se conhecer, nós o informaremos e então você poderá se conectar com o capitão de sua escolha. Aqui um adendo aqui. Será que o Sr. Cash quer dizer que eles verão no gráfico quando você se conhecer? Bom, continuando. Não precisamos saber qual capitão você escolheu. Isso está dentro de você. Seus sentimentos devem corresponder aos do capitão. É assim que confiamos em nós mesmos para entregar nossas almas aos capitães do espaço e eles nos levarão aos lugares da mesma forma que fazemos com os aviões de hoje. A sessão de amanhã será muito intrigante. É para que cada um conheça a si mesmo. Espero que possamos prepará-los para o que queremos fazer com vocês em julho. Sobre Mark Ray, obtenha os recibos de confirmação ou certificados para suas ações. Haverá uma grande evolução na Fundação Cash e ela virá através do lado da Mark Ray do nosso trabalho. Reservamos um grande número de ações para os buscadores de conhecimento que serviram à Fundação Cash e eles serão bem recompensados por seu apoio através do nosso trabalho com a Mark Ray. Isso é certo. Não importa se você nos ajudou há 20 anos ou há 2 semanas, mantivemos uma lista daqueles que serviram bem à Fundação. Responderemos a você e agradecemos por toda a sua ajuda. Não estamos liberando mais ações devido ao fato de que os valores das ações do mercado de ações não são realistas e devido a outros fatores também. Você pode comprar ações de outros buscadores de conhecimento se eles quiserem vender. Alguns buscadores de conhecimento que compraram ações sugerindo disponibilizá-las financeiramente para a Fundação Cash para que possamos passar por esta situação atual em que precisamos de fundos. Depois de passarmos por esta condição, devolveremos suas ações. Ainda estamos em uma posição estagnada e precisamos de US$ 1 milhão para superar isso. Devolveremos as ações na proporção de uma para uma. Se você tem de 1 a 2 milhões de ações, você pode vendê-las e dar o dinheiro à Fundação Cash porque precisamos dele urgentemente. Você nos ajudaria a superar esse período de estagnação. Se vendemos as ações a essa taxa baixa, isso prejudicará o valor das ações no mercado. E não estamos preparados para isso nem para sermos investigados. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento comprou a caixa misteriosa cósmica na loja da Fundação Cash e recebeu muito mais do que esperava. Ela disse o seguinte: eu disse a mim mesmo, uau, ganhei tudo isso. Foi realmente incrível. No momento estou trabalhando com as bolas de raios cósmicos e consegui entrar nesse campo de ponto zero. Eu me desapeguei do meu corpo após 1 mês e meio de trabalho árduo. E eu posso deixar tudo para trás e ser um com o que sinto. Como posso saber se estou nesse campo de ponto zero onde não existe eu, não existe minha consciência, existe apenas a alma nesse campo de ponto zero? Como posso direcionar as coisas que quero fazer nos campos de energia se não existe minha consciência, existe apenas a alma? Sr. Cash responde: a consciência, da forma como você fala sobre ela, não é exclusividade da fisicalidade. A consciência é uma totalidade de compreensão do processo da criação e dos campos de energia. Da mesma forma que a emoção é paralela à fisicalidade e à energia, a consciência é o mesmo. Sua alma é mais consciente na dimensão e força do que sua própria consciência e fisicalidade. Quando você alcançar o ponto zero, que é o ponto de transmutação à consciência, você verá e sentirá a energia de sua fisicalidade ser envolvida como um bebê dentro do útero da mãe. Você sentirá e verá isso. Se você se desapegar disso, então normalmente você a verá fisicamente abaixo de você. Se você abraçar e se tornar consciente de sua existência, então você a sentirá dentro de você. É como uma mãe sente seu filho dentro do útero. É porque a alma se expande. O campo de energia se expande além dos campos de energia da fisicalidade. Um exemplo disso é como quando você tem um gel e um objeto fora dele. Então o gel se expande sobre o objeto e ele fica dentro dele. A alma da fisicalidade fica incorporada e abraçada pelos campos da alma do homem. Você não pode assumir o controle, mas pode se conectar a ela. É assim que se faz. Não é o mesmo que quando você pula na água e fica dentro dela, mas você ainda está separado da água ali. Quando a energia e a força do campo coincidem, então a alma da fisicalidade é trazida para a alma do homem e você se torna parte dela. Você pode testar isso pegando 2 tipos diferentes de géis, injetando um dentro do outro e observando ele se expandir dentro. É assim que será quando sua alma da fisicalidade estiver dentro da alma do homem. Você verá as linhas de conexão porque elas são as mesmas, e você verá apenas as cores, as conexões e as emoções. Quando você se expande, não é apenas assumindo o controle da fisicalidade, é conectando todas as linhas de conexão que são comuns entre si e agora estão dentro. Elas são praticamente as mesmas, mas você deve entender o surgimento das duas ali. Você está sempre consciente disso, e vê e está ciente disso. É por isso que você será capaz de se manifestar e colocar de volta do lado de fora. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: uma vez eu senti e vi que estava no útero. Minha consciência física de repente questionou: por que eu estou me sentindo de cabeça para baixo? Eu realmente senti que eu estava no útero e havia um véu ao meu redor. Mas eu não sabia o que fazer com isso, então deixei para lá. Mas agora entendo que eu tinha que ser um com isso, conectar-me com isso. Isso está certo? Sr. Cash responde: sim. Isso acontece com muitas pessoas. Costumava acontecer comigo quando eu era muito jovem. Então eu comecei a entender e compreender como as coisas são. A alma é sempre mais forte, e é por isso que a vemos no topo, como eu chamo de pé. A alma da fisicalidade sempre parece estar de cabeça para baixo, mas não sei porquê. Mesmo quando você se separa do corpo, você vê a fisicalidade, por exemplo, ali na cama. De uma maneira diferente, ela está de cabeça para baixo ali. Isso está correto, porque é como o Yin e o Yang. Se você decidir que a alma da fisicalidade deve estar dentro da alma do homem, então, como um campo de energia, uma delas tem que estar no topo. Normalmente escolhemos a alma do homem para o topo, porque ela fica em pé. Isso é muito normal. E como você pode explicar a sensação, significa que você realmente passou pelo processo. É o mesmo processo do parto, onde a cabeça da mãe está para cima e a criança está de cabeça para baixo, oposta à mãe. Levei muito tempo para entender a razão pela qual tudo está ao contrário. Quando você vai para a dimensão dos campos de energia, tudo é uma dimensão ou uma direção. Você estava muito perto de abraçar a alma da fisicalidade e provavelmente você conseguiu. O maior problema é o medo. Mas quando as pessoas entendem, elas serão capazes de deixar ir. Aqui o buscador de conhecimento diz: eu não tenho medo, é mais como não saber o que sentir ou o que fazer ali naquele momento. Então eu apenas sinto tudo que vem para mim. Não me concentro em um ponto específico, mas antes de começar a sessão, sempre defino minha intenção e me conecto aos campos e envio amor a todos os campos. Então peço aos campos que se conectem a mim e me mostrem o caminho. Então eu sigo esse caminho. Isso leva muito rapidamente ao campo onde eu não sinto mais meu corpo e então as visões e sentimentos começam. Uma vez isso me levou à consciência de uma menina aqui na vila que estava andando de bicicleta atrás de seus pais. E eu senti a emoção dela e eu nem conhecia a menina. Eu pensei, por que minha alma está me levando a uma menina estranha agora? Sr. Cash pergunta, você viu a menina fisicamente? Buscador de conhecimento responde, sim, eu a vi com minha visão física. Sr. Cash então diz, na sessão de voo de amanhã, você poderá se conectar com as outras almas na sessão. Começaremos a nos conectar em dois níveis. E você poderá se conectar com seus capitães também. Tente vê-los fisicamente. Esteja ciente das condições e tente obter acesso às emoções e ao conhecimento deles, mas com a permissão deles, é claro. Eu faço isso com bastante frequência. Alguns buscadores de conhecimento me perguntam por que, quando eu sei que as coisas vão acontecer, por que eu permito que elas aconteçam quando elas são dolorosas? Eu disse que é porque eu não interfiro na vida deles. Eles perguntaram por que eu me deixo sofrer quando eu posso mudar tudo isso. Não, porque eu apenas observo. Porque o ciclo do tempo tem que passar por seu próprio processo. Eu não mudo as coisas só porque eu posso. Você chega a um ponto em que está ciente das emoções e da vida dos outros, e você respeita isso e não interfere. Você pode aprender com isso, se eles permitirem. Então você pode progredir rapidamente na dimensão de saber como interagir com duas dimensões das almas. Você não lê mente, você apenas se conecta a elas. É como quando você entra em uma cafeteria e conhece estranhos ao conversar com eles, e você fica sabendo o que eles sabem. Desta vez, vamos à cafeteria do universo. Há emoções muito interessantes lá. É interessante que os buscadores de conhecimento estejam gradualmente passando por essas emoções. Eu as conheço bem porque eu já passei por isso. Isso abre o conhecimento e traz iluminação. Aqui a buscadora de conhecimento diz, eu senti esses sentimentos antes quando eu tomei cogumelos psicodélicos. De repente eu estava na consciência do meu parceiro que estava me guiando e eu o senti completamente. Eu sabia suas emoções, quem ele era, por que ele fazia as coisas que ele fazia também. Foi assim que eu pude reconhecer quando eu estava na consciência da garota. Sempre pensei que com a transmutação você pode direcionar o que deseja experimentar, mas acho que devo abrir mão completamente do controle de mim mesmo e deixar minha alma decidir. É isso o caminho certo? Sr. Cash responde, de certa forma você está no comando da sua alma. Você tem que entender a diferença entre tomar decisões na dimensão da energia e na dimensão da fisicalidade. O reconhecimento é a parte mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo. Passei por esse processo quando eu tinha cerca de 12 anos, talvez menos, e eu pude escolher entre as duas. Eu me tornei consciente das decisões que eu tomava na dimensão da energia, mas isso não precisava afetar a dimensão da fisicalidade a menos que eu queira. Lembro-me que naquela época eu estava muito sedento por conhecimento do universo, e eu podia acessá-lo. Mais tarde eu compreendi os campos universais do conhecimento e isso não parou. Isso se tornou muito mais enraizado em mim. Todos nós temos a capacidade de chegar a esse ponto. Você tem que entender o que você precisa desse privilégio. Aqui a buscadora de conhecimento disse que só teve essa sensação de estar no útero uma vez, e o Sr. Cash recomendou praticar muito. Uma das melhores maneiras é não se isolar. Em vez disso, tente sentar-se em uma sala com muito barulho, e pessoas também, e veja se você consegue fazer isso lá. É por isso que estamos lançando as bolas de raios cósmicos. Elas devem ser entregues muito em breve, pois todos os pedidos estão concluídos. Segure uma bola em cada mão e tente limitar a dimensão da fisicalidade. É para isso que essas bolas foram parcialmente construídas. Traga suas mãos com as duas bolas o mais próximo possível dos lados da sua cabeça, como os fones de ouvido são posicionados. Você criará uma dimensão de rotação dos campos entre as duas bolas e sua alma. então você poderá passar por uma transmutação muito rápida. Mas você tem que entender o que está fazendo ali. Enviamos material especial para os 7 capitães e você irá interagir com eles. Eles estão incorporados e não podem ser tocados ali. Toda a estrutura da alma faz parte da fisicalidade deles. As bolas de raios cósmicos podem trazer equilíbrio entre a alma e a fisicalidade. Os novos fones de ouvido conectam todas as partes das forças do campo do homem. A outra edição, um sistema onde o capitão estará para todas as almas da humanidade no resto do universo também. É uma estrutura incrível quando estiver concluída. Você expandirá sua alma diretamente além da fisicalidade e sentirá esse calor e energia. Você não verá seu corpo porque agora você está dentro olhando para sua própria energia de campo, o que não permite que você veja seu corpo assim. Não haverá alma da fisicalidade para interagir ou suas energias para interagir com a alma do planeta que cria sua manifestação. Agora você estará lidando com as duas energias da alma dentro, que não criarão a fisicalidade, mas terão a consciência da fisicalidade e a conexão com as emoções que o conectam com a consciência e os campos da fisicalidade. Mas agora a fisicalidade está na alma do homem no nível energético e não na dimensão física. Quando você se vê, por exemplo, de cabeça para baixo com uma parte física, tente ver a luz dentro dela, que é a luz da alma da fisicalidade. É aí que a transmutação pode acontecer. Estou plenamente ciente disso desde antes da minha adolescência. Lançamos todas essas caixas misteriosas cósmicas para que mais pessoas pudessem experimentar o plasma e se tornar parte do processo de expansão da tecnologia. Queremos compartilhar e retribuir as pessoas que nos ajudam a chegar onde estamos hoje. Obrigado por todo o trabalho que você fez na Holanda. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento conta a história de seu envolvimento com a Fundação Cash e o Plasma. E ele pergunta, as habilidades hipersônicas do Irã, da Rússia e da China vêm da tecnologia do plasma da Fundação Cash? Sr. Cash responde. A tecnologia da Fundação Cash foi bem demonstrada de diferentes maneiras durante as últimas 2 semanas da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Não há dúvidas sobre o porquê os sistemas não foram usados. Fiz essa pergunta aos oficiais e obtive uma resposta muito direta que foi muito interessante para mim. A China usou parte dessa tecnologia na semana passada, ligando e desligando aeronaves, desaparecendo do radar e depois aparecendo sobre Teerã. Literalmente, não é possível detectá-las. Não era detectável e isso causou um choque nos sistemas. Aspectos da tecnologia hipersônica são conhecimento oculto, que no futuro será revelado. Funciona parcialmente devido ao combustível sólido ali. O combustível sólido na velocidade mais alta cria plasma, e se você puder adicionar certos campos ao plasma, poderá alterá-lo. Essas tecnologias estão sendo desenvolvidas pelos chineses, russos e iranianos parcialmente. Estamos esperando uma resposta sobre por que a tecnologia do plasma não foi usada. A primeira parte foi respondida. É confidencialidade militar, segurança nacional e temos que manter assim. Autoridades militares israelenses, iranianas, chinesas, russas e americanas, entre outras, estão online ouvindo esse workshop de hoje. Fomos informados e estamos monitorando eles e eles estão aqui. Eles estão esperando alguns anúncios da Fundação Cass a esse respeito. Temos o privilégio de ter informações que não são públicas e nossa estrutura de inteligência nos dá muitas informações. Entendemos por que os iranianos estão ocultando muitas coisas. Eles estão testando novas tecnologias. Fizemos uma oferta muito impressionante aos iranianos, pela qual estamos aguardando uma resposta e devemos recebê-la nos próximos dias. Isso mudará o curso com a tecnologia espacial de plasma. Temos que esperar pela decisão dos oficiais. Há uma grande informação faltando no relatório dos últimos 12 dias de conflito e isso precisa ser entendido. Porque os iranianos tomaram essa atitude com foguetes, mísseis e tudo mais, o que nós entendemos. Quando os israelenses atacaram, os iranianos revidaram, mas 100 vezes pior. Era isso que eles queriam mostrar. O conflito criou muita confusão, mas trata-se mais de superioridade religiosa do que de superioridade técnica aqui. É preciso entender isso do ponto de vista do mundo islâmico, no Oriente Médio, e não do ponto de vista do Ocidente. Nos primeiros 7 dias, o Irã se manteve sozinho contra 20 nações que apoiavam Israel por terra e mar, com armas e tudo mais que era possível. Os danos totais para o lado israelense são muito pesados. Israel perdeu mais de 7.500 engenheiros, cientistas, físicos nucleares e outros profissionais de alto nível. A estimativa é de mais de 11 mil. 7.500 cientistas israelenses de alto nível desapareceram, mas as notícias mencionam apenas os físicos nucleares iranianos mortos e outros profissionais. Eles ignoram que Israel perdeu metade de seus cientistas nucleares. Estamos falando de estatísticas, mas não vamos nos envolver nisso aqui. Cerca de 65 a 75% da tecnologia avançada de Israel foi destruída. Ela não existe mais. As perdas financeiras são da ordem de 5 e 6 dígitos. O total de vidas perdidas é superior a 75 mil somente em Israel. Esses números não são inventados. Israel acusou os palestinos de construir silos sobre hospitais. Mas isso é o que Israel faz. No noticiário, eles disseram que o Irã atacou hospitais militares israelenses, mas não disseram que Israel faz metade de suas pesquisas militares sobre armas nucleares abaixo desses hospitais militares. O Irã não atacou os hospitais para matar pacientes e soldados militares. Metade dos soldados mortos nesses hospitais são cientistas militares, físicos nucleares, usando um hospital militar como cobertura. Portanto, quando você ouve que o Irã está atacando hospitais militares, na verdade eles estão atacando silos nucleares mantidos abaixo desses hospitais. O Irã não tocou em nenhum hospital civil. Isso é comprovado pelas palavras do próprio senhor Netanyahu quando mostraram um hospital militar em ruínas. Ele mesmo disse que bem ao lado há um hospital infantil que está intacto ali. Apenas a base nuclear foi atingida. O que os israelenses acusaram os palestinos de fazer, eles mesmos fazem. Na verdade, a maioria das ogivas nucleares militares e as operações centrais do setor nuclear de Israel estão sob os hospitais militares. É por isso que eles foram atacados. Você pode imaginar que se 3 mil pessoas trabalham na base nuclear desses hospitais, então podemos estimar que cerca de 3 a 5 mil foram exterminados nos hospitais. Não tocamos no hospital infantil. O alvo eram os silos nucleares militares e seu quartel-general de operações. Outros alvos foram atingidos também. Todo o porto militar de Haifa foi destruído, assim como a refinaria de petróleo, a sede da Microsoft, o laboratório de armas biológicas e a sede da Weizmann. Todos os cientistas estavam trabalhando lá durante o ataque porque eles achavam que seu domo de ferro os protegeria. 1.500 cientistas estavam no centro de armas biológicas e nada restou dele. Havia de 3 a 5 mil no porto de Haifa, talvez mais. A maior perda ocorreu onde eles colocaram bases militares dentro dos porões de habitações civis. No noticiário, você vê aqueles grandes edifícios devastados ali. Todos os edifícios em Israel têm um abrigo antiaéreo por lei. Quando você vê os blocos de apartamento destruídos no topo, todas as pessoas estão nos porões, nos abrigos, e os edifícios desabaram sobre elas. É daí que vem esses números de 50 mil desaparecidos no momento. Todas essas informações Israel não quer que você saiba ou veja. Eles não querem que você saiba que toda a tecnologia avançada, drones, microchips, centros de pesquisa e outras coisas foram destruídos. Eles nunca pensaram que seriam atingidos. Israel perdeu 40% de seus cientistas. Eles mataram 4 físicos nucleares iranianos e perderam 40% de sua própria base de conhecimento. O dano econômico para Israel é inimaginável. Eles fecharam as fronteiras porque eles não têm mais pessoal suficiente para cuidar de sua própria população, então eles não podem deixar as pessoas saírem. Esta guerra não deveria ter acontecido. Os americanos e israelenses decidiram por ela e foram punidos por isso. Levará 20 anos para Israel se recuperar economicamente. Eles precisaram de todos os recursos dos Estados Unidos e da Europa para pagar por isso. A maior perda foi de 7.500 a 8 mil cientistas, físicos nucleares e outros também. Leva anos para substituí-los e não há mais judeus para seguir no lugar deles. Portanto, haverá uma lacuna de 40 anos para substituir os cientistas. Aqui o buscador de conhecimento diz: eu vi vídeos vazados desses edifícios antes de serem atingidos. De fato, havia um centro de comando militar naquele hospital abaixo dele. Sr. Cash responde: a realidade é que se o Irã tivesse continuado a guerra por mais 3 dias, Israel não teria mais nada para viver. Mas não se esqueça de que as perdas do Irã também chegam a dezenas de milhares, porque os americanos usaram B-52 e fizeram um bombardeio em massa, da mesma forma que eles fizeram no Vietnã. Mas você não vai ouvir isso no noticiário, mas é um fato. As perdas no Irã são enormes, porque os americanos usaram milhares de toneladas de bombas. Mas não perdemos nenhum material nuclear. Os iranianos foram bem informados com antecedência e esvaziaram todas as centrífugas de material nuclear. É por isso que não vemos tantos danos por radiação nuclear. Eles não podem detectá-los porque não existem esses danos. Isso não foi diplomacia de bastidores. Sabemos muito antes o que eles iriam fazer. Deixamos o alvo lá. O Irã não participará mais da AIEA porque os documentos vazados provam que a AIEA deu informações aos israelenses para matar cientistas e outras coisas. Há algumas semanas, o Sr. Cash falou sobre os dois caminhões carregados de documentos físicos que saíram de Israel. Isso deu aos iranianos informações precisas sobre onde atacar. Se os israelenses passarem para a próxima fase, não restará nada de Israel. Desta vez, os russos e chineses estarão envolvidos. Os palestinos abateram muitos drones americanos e outras coisas, e esses drones capturados foram enviados para a China. A China os replicou e entende como superar todas as tecnologias americanas mais recentes em mísseis. Isso inclui cerca de 10% dos mísseis que não explodem e foram vendidos aos chineses. Os F-35 está agora nas mãos dos chineses e os B-2 serão decifrados muito em breve. Os americanos estão tentando salvar a aparência deles, dizendo que fizeram tudo o que podiam. Mas eles estão negociando a partir de uma posição de fraqueza, na verdade. Os israelenses contrataram pessoas ignorantes e analfabetos do Afeganistão para assassinar autoridades e cientistas no Irã e iniciar assim uma revolução. Eles lhes deram um drone e o número de telefone no alvo. Eles ligaram para o número e usaram isso como rastreamento para o drone atacar. Agora eles não conseguirão mais nenhum número de telefone iraniano. Cerca de 1.000 pessoas foram capturadas fazendo esse trabalho e a maioria do Afeganistão e não iraniana. Israel está ficando sem combustível, então eles não podem mais dirigir livremente. Isso abre as portas para os palestinos em Gaza irem para as casas vazias deixadas pelos israelenses em fuga. Mas eles estão apenas voltando para sua própria terra natal, na verdade. Israel está vivendo de esmolas das forças navais americanas. Os paquistaneses não abandonaram o Irã. E a última coisa que Trump fez antes de atacar o Irã foi tentar obter acesso do Paquistão, mas eles recusaram. Os únicos beneficiários desta guerra são os Rothschild e o Vaticano. Observe o aumento nas certidões de óbitos israelenses nos próximos 6 a 12 meses. A melhor coisa que aconteceu nesta guerra foi que o centro de armas biológicas, que era a essência de toda a guerra química no mundo, foi destruído. Isso é uma grande ajuda para a humanidade. Todas as pesquisas com armas biológicas, todas as armas químicas eram operadas através desse centro sob diferentes coberturas com diferentes nações. Agora ele não existe mais. Isso é o que diz o governo iraniano. Ele estava em pleno funcionamento quando foi atingido. Eles estavam desenvolvendo as armas mais modernas para usar contra o Irã. Infelizmente, a humanidade teve sorte com isso. Todas as instalações de drones foram destruídas. Elas estavam cheias de engenheiros e cientistas de ponta. As perdas são maiores do que se pode imaginar para ambos os lados. Foram necessárias 11 nações para bombardear o Irã e fazer de tudo para deter o Irã. Uma coisa boa aconteceu com o Irã. Agora não precisamos desenvolver materiais nucleares, porque a Rússia nos dará de graça isso agora. Nos tornamos nucleares sem querer. Então o que vem a seguir? Não olhe para a retórica dos noticiários ocidentais. Eles estão sangrando além, na verdade. Esperamos pela paz, mas esta é uma guerra religiosa e não tem nada a ver com a humanidade. Essas pessoas não têm emoção. O Vaticano decidiu lançar isso. Israel é apenas uma ferramenta e o resto também. Esta é a última fase da humanidade se atacando mutuamente. Há muitas coisas acontecendo economicamente. O SWIFT sairá de uso nos próximos meses e o novo sistema chinês entrará em operação com muitos bancos. As pessoas de fora não sabem sobre isso. A situação econômica na Rússia mudou para o oposto do que eles esperavam com a guerra na Ucrânia. Isso ficará evidente muito em breve. Os materiais raros da Terra estão bloqueados para os Estados Unidos e isso paralisou muitas outras coisas. Eles trouxeram esse absurdo para si mesmos ao se livrarem das pessoas. Os americanos podem criar uma guerra maior para desviar a atenção dos problemas internos agora. É horrível o que está acontecendo e temos que parar com isso. Estamos tentando todas as formas possíveis com o governo iraniano para encontrar uma solução. Fizemos grandes ofertas ao governo iraniano nas últimas 48 horas, mas agora eles encontraram uma fraqueza no animal, como ele está sangrando, e não estão deixando isso passar agora. Essa é a abordagem errada dos iranianos, mas essa é a decisão do governo nacional iraniano agora. A solidariedade na nação e, ao mesmo tempo, muitas nações árabes, elas estão se juntando aos iranianos agora. E isso pode trazer arrogância, o que não é bom. A hora de parar é agora. Se Israel for mais longe, não restará nada do Estado de Israel. Eles mesmos terão destruído. Eles chegaram como refugiados e partirão como refugiados. Isso não deveria ter acontecido, mas um homem levou sua nação à guerra. Mas dessa vez, ele mastigou mais do que ele podia engolir. Perdemos um dos maiores apoiadores da Fundação Cast no primeiro dia do ataque. Os buscadores de conhecimento um dia conheceram este homem que apoiou nossa tecnologia e ciência no Irã. Eles não deveriam tê-lo matado. Ele era um grande cientista e tinha uma enorme compreensão da nova tecnologia e das mudanças que estavam por vir. É hora da paz e é hora de trazer a nova tecnologia. E estamos prestes a fazer isso. Não vendo suas ações da Mark Ray, fiquem com elas. Aqui nessa parte houve o pedido de 2 minutos de silêncio para elevar as almas de todos aqueles que morreram nas guerras no Oriente Médio, na Rússia e na Ucrânia. Sr. Cash respondeu, por que você não me dá uma alma e a leva para a dimensão física do silêncio? Use esses 2 minutos para elevar a alma dos líderes mundiais, nada mais, e você não precisa do silêncio físico. Crie o tempo dentro de você e você poderá alcançar isso muito mais do que no silêncio. Aqui uma pergunta sobre seres semelhantes aos humanos vivendo dentro da Terra, possivelmente um estado não material. Sr. Cash respondeu que primeiro há uma série de coisas que você precisa entender sobre como você define a vida. Ter vida não significa que precisa ter inteligência física ou um corpo físico como o do homem. A vida pode ter qualquer forma ou estrutura. Pode ter emoção, compreensão e inteligência. Isso é igual em todo o universo e não é exclusividade da Terra. Assim como temos pássaros voando no céu, peixes nadando no mar e o homem na superfície, também temos vida dentro da estrutura do planeta. Tudo depende de sua estrutura e de como se manifesta fisicamente. Toda a estrutura deste planeta não é como fomos levados a acreditar. Existem toupeiras e outros animais que cavam túneis na Terra e vivem vidas inteligentes. Existe até vida no núcleo do planeta. Eles só sabem sobre a sua própria vida e não o que está acontecendo na superfície. Aqui o Sr. Cash fala sobre rezar pelos reatores de plasma que construímos e porque através dos campos criamos vida também. Há vida em todo o universo e nos chamados espaços vazios também. Eles têm inteligência e decidem as coisas por si mesmos. Eles podem acumular, dividir e fazer tudo o que as outras formas de vida fazem. Em algumas partes do universo, aos 20 milhões de anos, você ainda é uma criança. O homem tem que respeitar todas as formas de vida e não apenas as que estão aqui na Terra. A vida inteligente pode se replicar e encontrar uma maneira de sobreviver. A inteligência traz sobrevivência. Quando viajamos pelo espaço, encontramos outras vidas que são intelectualmente mais avançadas ou às vezes mais atrasadas do que nós. A vida existe desde o centro do planeta até o coração do Criador e em todo o espaço entre eles. Os buscadores de conhecimento podem compartilhar depoimentos no grupo de depoimentos da Fundação Cash. Todos esses depoimentos serão um dia abertos de uma maneira diferente e as pessoas aprenderão com eles passo a passo. Na pesquisa científica eles publicam artigos, mas os buscadores de conhecimento fazem depoimentos sem pagamento, para que assim não haja interferência no resultado ou na pesquisa. Se você quiser manter uma tecnologia ou conhecimento oculto, escreva artigos científicos. Agora você sabe que 90% das publicações são fraudulentas. Elas são escritas para fraudar e desviar a atenção do verdadeiro conhecimento e para cobrir parcialmente as mentiras daqueles que as patrocinam. Mais informações sobre isso estão sendo divulgadas ao público agora. A pior coisa que você pode fazer é patentear uma tecnologia, porque isso é uma fraude. Os europeus introduziram esse negócio de patentes para ter acesso ao conhecimento de outras pessoas e as pessoas não vão mais tolerar isso. Vou fazer aqui um resumo rápido, mas você pode ler a transcrição original para entender melhor essa parte. O Sr. Cash criou um novo sistema em que você cobra um imposto de 10% sobre as vendas no ponto de venda para o cientista que inventou a tecnologia. É um tipo de imposto sobre direitos intelectuais, semelhante aos royalties pagos aos músicos cada vez que sua música é tocada. Portanto, cada vez que a tecnologia do plasma da Fundação Cash for usada, um imposto de 10% terá que ser cobrado e entregue ao inventor. Todos os contratos com a Mark Ray terão essa nova estrutura como parte integrante. Eles terão que cobrar 10% no ponto de venda. Portanto, se a tecnologia não funcionar e ninguém a comprar, você não receberá nada. Mas se funcionar, os cientistas serão pagos. Isso arrecadará muitos fundos para a pesquisa e promoverá um grande avanço na ciência. Não está claro, mas ele também aqui disse algo sobre as fábricas pagarem e não o público. Por favor, estude a transcrição original para entender melhor essa parte. Agora você entende por que dissemos que o preço das ações da Mark Rae não está correto. Se você coletar esses 10%, então você pode ver de onde virá a receita. Aqui um buscador de conhecimento diz que está fazendo uma apresentação na Tesla Tech no Novo México em agosto deste ano e gostaria que a Fundação Cash fizesse uma demonstração da tecnologia do plasma no evento. Mais detalhes sobre isso são fornecidos aqui. Haverá cientistas apresentando fusão a frio e coisas do gênero. O Sr. Cash está considerando a possibilidade de participar com uma cooperação comercial americana Mark Rae de desenvolvimento espacial e não como Fundação Cash. Eles discutirão isso mais a fundo. A Fundação Cash dará uma palestra de 3 horas para a comunidade científica em julho, em Viena, na Áustria, organizada pelo Dr. Kern. Eles apresentarão a parte psicológica da tecnologia, o plasma e a tecnologia de raios cósmicos para o mundo da medicina. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento diz que quer vender sua 1 milhão de ações na Mark Rae para dar à Fundação Cash para ajudá-la neste momento difícil. Ele receberá as ações de volta, uma por uma, depois que o problema for resolvido. A 11 centavos por ação, isso dá cerca de US$ 120 mil. Isso vai ajudar, mas ainda precisamos de mais. Muito obrigado. Bom, aqui uma buscadora de conhecimento fez uma pergunta sobre os ímãs laterais e como eles se movem. Não ficou muito claro sobre isso, então por favor leia a transcrição original para tentar entender. O Sr. Cash respondeu que os campos magnéticos estão todos conectados entre si. Ninguém está segurando o último ímã, é uma conexão perpétua dos campos magnéticos. É o espectro da força do campo que se conecta aqui, como e aqui estado da matéria. Nunca consideramos isso, mas a energia plasmática é parte da estrutura da energia da matéria. É por isso que nos ensinamentos e livros eu sempre falo sobre a matéria e a energia da matéria. É por isso que podemos mover qualquer matéria com campos de plasma, como madeira, pedras e plástico. Porque tudo tem campos magnéticos e gravitacionais. Não há fim para um campo magnético, é um círculo vicioso que gira e volta para si mesmo. Por favor, leia por conta própria a transcrição original para obter mais informações sobre isso. Existem vórtices magnéticos e plasmáticos criados pelos próprios campos na forma como eles se conectam uns aos outros. Anos atrás, criamos a estrutura do cérebro físico. Em talvez 6 meses, construiremos a estrutura da energia do cérebro, o que é um marco revolucionário no mundo da ciência. Podemos ditar as camadas, mas ao mesmo tempo usamos apenas a energia e não a matéria. Podemos alimentar toda a humanidade com um único sistema. Estamos talvez há 2 anos disso, talvez menos, talvez mais. Nossos cientistas precisam entender o trabalho. Seremos capazes de sentir todas as emoções, tocar todas as emoções, mudar a percepção das pessoas sobre a guerra e destruir esse sentimento de guerra dentro do homem. Pergunto para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento fez uma pergunta complicada sobre qual seria a nossa massa no destino. Por favor, leia a transcrição original. Aqui o Sr. Cash diz, massa é a interação da quantidade dada de força de campo. A força centrífuga do universo dita a massa em nosso universo. A massa de um elemento é o equilíbrio dos campos gravitacionais e magnéticos de uma determinada força. A quantidade de campos é explicada como uma massa, e isso é ditado pelo ponto central deste universo. Enquanto a massa do cobre em outro universo pode ser totalmente diferente. São as forças de campo do universo que ditam isso. Isso dita quantos campos podem existir e por que a energia de um elétron, próton ou nêutron é fixa. Não podemos alterá-la porque é ditada pelas forças centrais do centro do universo. Mas dentro disso há outro campo que é ditado pelo centro do Únicos. As massas não são todas iguais em todos os universos. Já sabemos que o peso muda pela interação dos campos locais. A massa no centro é ditada pelas forças centrífugas do centro interno ali. Todos os universos não têm um buraco negro central. Em vez disso, seu centro é um raio longo e longitudinal. Ele tem essa forma porque se move dentro do Únicos e tem uma direção. Se olharmos para o universo de fora, ele parece um OVNI, não é esférico, é mais elíptico. A linha central é uma combinação entre luz e matéria, como um plasma. A velocidade de rotação da coluna central do universo determina a massa nesse universo. Se a velocidade e a taxa de absorção de alguma massa forem diferentes, então ela será rejeitada para o únicos. Isso também é o que acontece na estrutura atômica. Um elétron não se move esfericamente. É mais como um OVNI de plasma, porque o ponto central determina o seu movimento. Não é uma bola ali. Essa forma determina a massa, o estado da matéria. Isso faz parte da compreensão da transmutação. Você não pode transmutar com a mesma massa de um universo para outro. É impossível. Vou explicar ao contrário, para talvez você entender. A massa é uma interação dos campos gravitacionais e magnéticos no nível do universo para toda a matéria. É por isso que dizemos que a massa de algo é a mesma em todos os lugares. Quando ela interage com o ambiente, ela ganha um peso. Mas você também precisa entender que essa massa é ditada pela massa do únicos, por suas forças de campos centrais que esse universo permite que seus campos interajam com. A massa desse universo é fixada por sua interação entre os campos de si mesmo no ponto central. É por isso que é uma quantidade tão pequena como os átomos. Os átomos não têm o tamanho de uma galáxia. Eles diminuíram até o menor denominador comum de força de campo. É por isso que passamos pelo decaimento nuclear. Porque esse pacote interage com os campos ao seu redor que vêm de outras massas. Através de dar e receber, ele se divide. Há uma parte da física nuclear que nunca foi compreendida. Eles pensam que apenas ocorre decaimento nuclear, mas na verdade o núcleo pode ganhar energia e se tornar um elemento superior. O Sr. Cash chama isso de elevação nuclear, onde o cobre pode realmente passar para uma matéria superior como o ouro. Isso acontece o tempo todo no universo através da interação e absorção plasmática. Não é possível ter um tráfego unidirecional em que o núcleo apenas se decompõe ou perde energia. Quem quer que tenha chegado a essa conclusão estava totalmente errado. Porque então, eventualmente, tudo se esgotaria e não restaria nada para se dividir. Os átomos também podem ser elevados. Estamos projetando isso deliberadamente em novos reatores. A decomposição nuclear é exatamente como um campo magnético, mas o magnético também tem um lado gravitacional que ganha energia para que o magnético exista em outro lugar. O núcleo se decompõe, mas também pode ser elevado, e isso se encaixa na lei da conservação de energia. Caso contrário, continuaremos perdendo. Tivemos que provar que isso existe. A única maneira é através da radiação cósmica e não dos raios cósmicos. É por isso que eu comecei a falar sobre radiação cósmica meses atrás, porque eu sabia que um dia chegaríamos a isso. A fusão não existe, e a fusão não é elevação nuclear. Quando o núcleo se divide, há uma certa quantidade de radiação liberada que é usada para elevação nuclear. É isso que fazemos quando produzimos materiais a partir dos campos, como em Pequim. A fonte cria continuamente elementos muito maiores que desconhecemos, e estes sofrem decaimento. A elevação nuclear utiliza o excedente de energia de uma ordem superior para interagir e criar elevação. Não é fusão. Nós observamos, mas não conseguimos detectar isso dentro do reator nuclear, dentro das barras de urânio ou dos materiais nucleares. Mas fora do reator, vemos a conversão da matéria. Aqui o Sr. Cash falou novamente sobre como os painéis estavam caindo das paredes perto do reator nuclear porque a radiação estava amolecendo os parafusos. A elevação nuclear vem da radiação, mas não podemos ver isso dentro. Ela se materializa fora quando um cobre se torna ouro e o ouro pode se tornar também plutônio. Na tecnologia do plasma, projetamos especialmente reatores para produzir radiação cósmica e isso permite a elevação. A massa universal faz parte dessa equação e depende do universo. Outro universo em outra posição tem uma massa diferente, pacotes de plasma gravitacionais e magnéticos. Por exemplo, se o cobre neste universo é 10 gramas, em outro universo ele poderia ser 9 gramas, mas ainda assim daria as mesmas características do cobre. Depende da força central do únicos e isso determina a massa. Pergunta para o Sr. Cash. A que uma buscadora de conhecimento estava disposta a contribuir com a obra de arte de seu pai para a Fundação Cash teve a ideia de fazer reproduções usando materiais ganhos nas impressões? Aqui é uma longa e interessante discussão sobre essa possibilidade que você pode ler por conta própria na transcrição original. O Sr. Cash disse que teve a experiência de comprar arte quando ele era multimilionário na Inglaterra. O pai dela tinha muitas exposições, mas nunca procurou comercializá-las porque ele não gostava do que estava acontecendo no mercado de arte. Ela ainda tem várias centenas de pinturas dele. Aqui o Sr. Cash mostra algumas das pinturas para os buscadores de conhecimento verem. Pergunta para o Sr. Cash. A radiação cósmica é a única maneira de mudar nosso DNA para nos tornarmos pessoas pacíficas? Sr. Cash responde. O DNA é um reflexo do trabalho do RNA, ou o que chamamos de alma da fisicalidade. Usando seu banco de memória, ele reflete como respondemos fisicamente ao nosso ambiente. Não é o criador da informação, resposta ou emoção. Para tornar um homem pacífico, você tem que mudar a alma da fisicalidade. A fisicalidade ele é apenas uma ferramenta, é o computador. Você tem que mudar a informação que você coloca no computador. Caso contrário, não importa a sua cor, você ainda será agressivo. É assim que transferimos esse ponto. A emoção ou informação que está no RNA precisa ser alterada. O corpo ele é apenas um reflexo do que está na emoção. O CH3 está relacionado ao RNA e ao DNA. É o açúcar da vida e carrega ambos, a conexão universal através do carbono, do estado da matéria à energia universal. É a conexão entre matéria e energia, mas a ciência ainda não compreendeu essa parte. Você pode conhecer o caráter de uma pessoa pedindo que ela ande sobre pedras e observando a sua reação. Ela expressa medo ou ela anda na ponta dos pés? A energia absorvida do solo altera a circulação sanguínea, vai para o cérebro e cria uma reação emocional. Isso mostra se ela tem confiança em si mesma. É a energia do planeta, a reação da alma da fisicalidade, alma do homem e fisicalidade. Muito obrigado por todo o seu apoio. E é incrível o que conseguimos. Se conseguirmos mais de 4 ou 5 milhões de ações da microwave dos buscadores de conhecimento, então podemos fazer as coisas acontecerem. Nós devolveremos as ações dos meus próprios ativos e não da Fundação Cash ou da microwave, assim que a situação atual passar, e então você não vai perder nada. Isso nos ajudará muito a resolver a situação e avançar muito rapidamente. Venham à sessão de amanhã para conhecer a si mesmo e a mais ninguém. Nem nada mais. Obrigado e até a próxima. Fim do índice rápido do workshop 596.